agradeço a Deus por mais um dia de vida. Também aproveitando, vou citando os manos firmeza do rap: Léo, Chico, Índio, Zé, Bentinho, aqueles mais ausentes no mundo, aqueles que se aí são eles, morou, mano, Jonas, que serviu demais, Pinho, JB, KL e todos os demais que se encontram no mundão. Também agradeço a Deus pelo filho que me deu, pela minha companheira e todos os demais companheiros e aqueles que fizeram parte nesse título. Agradecido, muito obrigado, valeu. E aí, salve salve Popper, Will, Topô, Mano Kais, é nóis, Peixão, PLO, Paulo, e aí Hélio, Tico, Amaral, salve salve parceiro, e aí Boquinha, Negão, Gordo, Rafinha, o Flávio, Dani Monteiro, obrigado véi, cê tá ligado do quê? Deco, e aí Cigano, não é qualquer pessoa que apadrinha 240 pessoas e quase 100 velhinhos, mano, parabéns pelo seu trabalho. E aí Minas, estilo Gels, vocês moram no meu coração, obrigado pelas ideias passadas, valeu mesmo. E aí Vando, Duba, e aí Ninaô, e aí Ed, e aí Flávio Gordo, e aí Pité, Fubinha, e aí Eliane, obrigado mesmo, a ideia da ideia forte, é nóis. E aí Fabio Louco, satisfação mesmo, obrigado pela participação. E aí Tony Correria, é nóis, vários esquemas. E aí Mano Ice, conceito moral, irmãozinho firmeza. E aí New Black, e aí DJ Soneca, disciplinados MCs. E aí Ti, e aí Binho, Julinho, Ricardinho. E aí Cascão, Tim, PSA. E pra todos os manos do PSA, saudação mano. E aí Vane, e aí Jariais, Smith. E aí Mano Lelei, é nóis. Obrigadão pela participação irmão. Precisar é aquilo, a todos os manos aí do Plínio Negrão, contribuindo com a parada, é nóis, mano. E aí, Nativi Sonho afirma, e aí, BBK, é nóis. Cê tá ligado que é o seguinte, o crime é podre, mas não admite falha. Aí, DJ Marquinhos, e aí, Grandão, Cartel HT, e aí, Casa Grande, você tá do lado de cá, do lado de lá, você representa, truta, é nóis. Aí, Júnior, Alemão, e aí, Viola. E aí Luiz, satisfação mesmo mano. E aí Negro House, apesar das desavenças, você foi um passo importante para o detento do rap mano. E aí DJ Topeira, Gambisson, obrigado por tudo velho. É graças a você que eu sou o que sou hoje, certo mano? E aí Nilton, vários rolês, Somebody Love é mato. E aí Edinho, a dona Quitéria tá te esperando do lado de cá velho. Mas tá esperando aquele mano firmeza que você sempre foi, certo? E aí Max, valeu pela força velho. E aí Tadeu, pai que é da Lima, mano, você é como se fosse um irmão pra mim, velho. Só não tá ligado, mas é. E aí, todos os manos do pai que é da Lima aí que dão uma força, nós. A todos os manos que se encontram privados da sua liberdade em distritos ou qualquer ilha por aí, satisfação, mano. A saída é a meta, certo? Aí, e aí DJ Guga, sangue bom. Aos manos aí que fizeram parte da produção aí do Detentos, principalmente aí o Arranjo, Batata e o Ronaldo, satisfação, velho. E aí, Totti, quando você crescer, mano, espero que você seja um moleque firmeza. Aí, Del e Ricardo, vocês foram os caras, velho. Se não fossem por vocês, nada seria de nós. Valeu. E aí, Dentinho, várias correrias, mano. Tô te esperando do lado de cá, certo? Do lado do mundão. E aí, Daniel do Rap, Conexão Carandiru. Vários rolês, né, mano? Várias histórias. E aí, Elenai, tô te esperando lá de cá também, velho. E aí, Itália? Aí, os detentos aí que fizeram a participação nos refrões aí, do lado de lá, agradecido mesmo, hein, mano. Tô torcendo pela liberdade de vocês. E aí, Wilson, da dupla Wilson e Soraya, obrigado pelo apoio e a comoção, velho. Salve, salve. Salve a todos os funcionários aí da Neo Produções. E aí, Sandro, valeu, velho. E aí, Dr. Otávio? Dr. Otávio Jordão, pra ser mais específico. Agradecido por acreditar no trabalho do Detentos do Rap e por ter nos dado a oportunidade de sair da cadeia pro mundão pra fazer. fazer vários shows, certo? Valeu mesmo, agradecido pelos meus irmãos. Rony do Rap agradece. Aí. E aí, Marquinhos, escolta. Valeu mesmo, velho. Você foi importante pra gente. Você é importante pra gente. E aí, Maurício, Original Black. E aí, Negreiros, Diplomatas MCs. E aí, Tainá? Tainazinha? Vai dar muito o que falar, se Deus quiser. Gramas Hermanos aí. E aí, Nego Chique? E aí, DJ Joe? É nóis. Precisar é daquele jeito. E aí, Carlos? Valeu pelo corre, mano. E aí, tia da Gavião da Fiel? Valeu pela preocupação e pelos bandecos, certo? Agradecido. E aí, quero mandar um salve aqui especial, tá ligado? Aos manos da penitenciária do estado. Os manos que se encontram com o vírus da AIDS. Aí, velho. Papai do céu é a saída, certo? E aí, mina? Você? Fazer parte do movimento hip hop não significa que você tem que andar falando como homem e nem se vestindo como homem, certo? Jamais deixe de lado a sua beleza feminina. E aí, Tru? A sua apologia só apodrece o movimento hip hop. E aí, super-homem do rap, você é foda mesmo, hein? Mas pra mim não tá com porra nenhuma. Não te conheço como ninguém, mentiroso. Como diz aí um truta meu, o rap tem mais panela do que a clock. Mas aí, a banca dos manos firmeza tá aí, banca detentos do rap. Em cima dos manos que vacila, a favela toma conta. Manos firmeza, o lema é humildade. E aí, mãe? Você é muito importante pra mim, sem você eu não sei o que eu faço na minha vida. E aí, pai, valeu mesmo pela força e os empréstimos. E aí, dona moça, Culina manda um salve. Aí, o lema é humildade. Reco, Rony, Culina e do rap, agradecidos. Deus, obrigado por tudo. É nóis. Mas aí, agora detentos tá saindo fora, moro, mano. Mais forte do que nunca. E aqueles que desacreditou, eu só lamento. Como diz o título, a rádio está aqui dentro, ladrão. Se não é nós, é quem?